23Zino, Airborne 826, call Salvador Departure Frequency 120.80, have a nice flight and good night. America, 230, welcome, good night, sir. Hello, Departure America 230, switch to 1500 for flight level 340. Livre América 230, e dá contato com a departure do Clap, maintain level 340, maintain Momo Departure. Momo Departure, climb to maintain flight level 340, America 230. 082, sub mantém o nível 340, sub mantém o nível 340, e chama o centro de Recife na frequência 128.35, alterne a frequência 125.1. 2835, obrigado, pessoal. Até uma boa noite a todos. Azul, com a 235 mais dunas, 5 milhas, consegue uma pro de pelo ou duna? Do 4235, está autorizada a pro de pelo, descendo para 4 mil pés. Pro de pelo, descendo para 4 mil, azul, com a 235. O número 2 na aproximação, número 1 chegando pelo setor norte, também na companhia, o equipamento Embraer 190, na companhia 2782. 7782. And Departure America 230, we need a deviate left of course for weather. Clear deviation, America 230, clear direct Nemi. Position. After deviation, direct Nemi, America 230. Azul 4235 vai manter essa pro com mais quantas milhas? Mais 5 milhas, azul 4235. Quantos anos manter essa pro por mais 15 milhas? Negativo, azul 4235, temos outra formação. Está empatado com o tráfego da companhia chegando pelo setor sul em relação à posição duna. Estou percebendo que o senhor ainda não aprou ainda a posição pelo, por isso que eu questionei se o senhor tinha condições de manter a pro por mais 15 milhas. Ok, pouco ali perto de Pelo tem mais formação. Daqui a pouco a gente vai ter que curvar à esquerda. Ok. O azul 2782, tem condições de voar na curva 030? Continue descendo até o nível 050. 050, isso. Azul 4235, condições de voar na proa 150. A gente está voando a proa de Pelo agora, pode ser? O azul 4235? Primativo, estou autorizado a descida para 2000 pés, ajuste no 06. 4235, nesta proa intercepta o localizador. D782 vai utilizar a descida para 3.000 pés. O ajuste no 06. 3.000 no 06, o D782. Desculpa pelo erro. Pra Guarulhos eu tenho 360, copia? Na minha 313, Guarulhos aprovado 3620, Peugeot 10, Taubaté, Tango Bravo Eco. Decolo da 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, Novembro e Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5521, controle 120, decimal 8. Correto, acionando a minha 313, portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Azul 2782 autorizado LS. Afirmativo, 2000 pés, o ajuste no 07. Tráfego número 1, na estação de posição 11 horas a 3 milhas. Passando 3 mil e descendo para 2010. 2000 pés é o Embraer 190 da companhia. Ciente 2000 até o 2017, temos o tráfego da companhia no 23. 2782. autorizado, Azul 4235. 235 autorizado, final é, deixa minha torre, 1895. Torre, pode confirmar? Torre 1895, Azul 4235 e Azul 4282 também está autorizado, chamar a torre na frequência 1895. 1895, Azul 4235, boa. 295, 172, boa. Boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, Azul 4235, está na final, ainda não tem um campo à vista. Altímetro 1-0 no meia, uma pista molhada, mas no momento sem chuva. Agora o vento, a intensidade está entre 23 nós, 2-3, e variando até 2-8 nós. Tento a possível turbulência forte na curta final no zero reportado pela aeronave. Ok, grato com a 2-3. Partiu visual com o campo. Torre Salvador, boa noite, o Azul 2782, está mais 4 milhas externo. Eu poderia confirmar o vento, por gentileza? Vento agora, variando entre 20 nós e 25, 25 nós. Foi reportado pela aeronave à frente que recebeu uma turbulência forte, a moderada na curta final no zero. E aí, sente qual a direção do vento? 1-7-0. Gente, obrigado. 2-3-5, pouso autorizado 1-0, pista molhada, o vento 1-7-0 graus com 2-3 nós, 23 nós. Pouso autorizado 1-0, azul 4-2-3-5. Aproximação perdida, Azul 4235. 235, suba para 2000 pés, chama o controle, novamente 120.8, confirma o motivo, por gentileza? Chamar 208, o motivo é o vento de caldo está acima do nosso limite para pouso aí, com a pista molhada. Excelente, grato, Azul 235, 208. Grato, 208. Controle, boa noite, Azul 4235. Aproximação perdida, ILS EXO aí, 1-0. Azul 235, boa noite. Ao atingir 2000 pés, curva esquerda com proa norte, 4235. Esquerda, proa norte, Azul 4235. Vento forte na curta final, possível turbulência. O vento é 1-7-0 graus com 2-2 nós, 22 nós, pista molhada, tempo autorizado 1-0. Sente o azul do 7-2. Então, vamos ver se tem algumas melhorias das condições. Do 368 para fazer espera, Azul 4235. Você tem que conseguir fazer espera na posição pelo? Sobre a posição pelo, estava com algumas formações. A nossa direita aqui, saindo para cima do mar, seria melhor. Pro 090 agora? tem a posição que o senhor deseja fazer espera. É 8 no setor sul, seria o ideal. É, Salvador, é o 4235, solicita a detonação para posição CA, Vitor 368, pelo setor sul. O setor norte está bem complicado aqui de formação. 3 mil pés, azul 4235. 4235 subindo para 3 mil pés, o outro tráfego da companhia retaguarda também arremeteu. Suba para 235 e o senhor quer prosseguir para o 368? Afirmo, 368 e vetoração pelo setor sudoeródromo, o setor norte está bem complicado. Tá ok, ciente. Inicialmente vou indo para o A150, para o A150 e aguarde para prosseguir para o 368. É possível para o A210? Suba primeiro para 3000 pés. Gente, 3 mil pés a gente já estava curvando antes aqui para evitar formações, agora para o 185 nesse momento. Autorizada para o 210, 3 mil pés, ajuste 10 no meia, 4235. 3 mil pés, 10 no meia, atingindo 3 mil pés, o 235. Controle, CNR, 6234. Falou aí, senhor CNR 6234, acione identificação, chegada para o MED 1. Desça via até nível de voo 050. O 6234 Primativo, pode ser, estou autorizado. Espera sobre o MED, 6224. As duas aeronaves que tentaram pousar arremeteram devido ao vento, está com rajada aqui até 25 nós. Até 25 nós. O problema é só o vento. Ok, ciente. Controle, o controle Salvador Azul 2782. 2782. Está mantendo a Proa Sul? Sim, mantendo a Proa Sul 2000. Intenções é pouso na 17. Vetores pouso na 17. Ok, Azul 2782. Curve à direita. Se eu tenho condições de prosseguir para a proa de ETAP, 2782. Afirmo, pode ser pro ETAP, a gente precisa só preparar aqui nosso pouso, a gente solicita, se permanecer nesse evento aí, a pista na 7. Ok, então vou ETAP e aguarde vetor para a final da 17. 2782. Sente ETAP aguardando a 17, 2782. O azul 4235, agora à direita na proa 280, tem condições de voar nesta proa? Direita 280, afirma, azul 4235. Primativo, o senhor vai fazer espera aí no Serra Vita 368? Afirmo, Serra Vita 368, azul 4235. Ok, então suba para 4 mil pés para efetuar essa espera no Serra Vita 368. 4 mil pés, o azul 4235. Ok, 4 mil pés pro azul 4235. Controle Salvador, gol 1 no 888. Boa noite, gol no 888, aciona a identificação. Já observando o desvio, sou autorizado a descida até nível de voo 060. O ajuste altímetro no 06. Informo que duas aeronaves arremeteram devido ao vento. Estamos com rajada aqui até 25 nós. Porém, a operação está visual e sem chuva. Boa noite. Se até o 060, vamos fazer também aonde? Quero mais aguardar aí, colega cruzado. Certo. Controle azul 4235, pequeno desvio à direita para 290 da formação. Apreciante. Azul 4980, esteja mais correto, portão 1, um reporte para o pushback saneamento. Sendo Salvador Azul 2782, confirma o vento no momento. O vento agora está 170 graus com 20 nós. E está variando até 23 nós. Certo. Prosseguir para a final da 17? Afirma. Ok, então, vou iniciar a vetoração para a final da 17, curva à direita na proa 340, 2782. Solicita manter a proa de ITAP aqui por mais 5 minutos, só para a gente preparar aqui o nosso retorno. Certo, então, reporte quando pronto. Certo, mais 5 minutos a gente já reporta, obrigado. Adival, Sierra Romeo 368, azul 4235. Primitivo, está autorizada a proa do 368 e está autorizada a esfera, aguardando melhor. Ok, vai para o 368, azul 4235. Controle Salvador, é o 4235. Azul 4235, você. Da presente, a gente alterna Aracaju, da presente. Azul Aracaju? Afirma. Ok, então seu objetor, curve à direita agora e vai na proa 070. Direita, proa 070, 4235, mantém 4000. Não, qual o nível que o senhor deseja para ir para Aracaju? Inicialmente, nível 170. Autorizado, ascensão, nível 170 na proa 070, 4235. Ciente, 170 na proa 070, informa que... aguarde. Controle Salvador, boa noite, ao Rio 5972, cruza 235, parando 60 na BONF com a Delta. Rio 5972, aciona identificação, chegada BONF, desse manter o nível 070, então temos aeronaves em espera, aguardando a melhoria das condições devido ao vento, está com rajada de 25 nós. 070, autoriza espera em Alagoinhas? Estimativo, está autorizado. Qual o nível que você vai manter em Alagoinhas? 220 em Alagoinhas, o 972. Gente, 220 em Alagoinhas. Você consegue de manter um nível abaixo do 200? 180, pode ser? Estimativo, então deve manter o nível 180, o Rio 5972. 180 então em Alagoinhas, o Rio 5972. Salvador é o 4235, solicita para o 090 para desvio de formação. Ali o desvio 4235, no término você vai voar para São Conde 4235 e subir para o nível 170. Ciente, subir nível 170, posição Conde e da presente está voando 090, azul 4235. Contra Salvador, 2782, está pronto para os vetores para 197. Rua via direita, direita para o 050, azul 2782. Direita 050, o 2782. Mano, só um minutinho que eu vou pegar o último informe aqui da torre, comandante. Só um minutinho. Rio 5972. Ok, Oceania 6224, informe da torre que está visual. Teto está entre 1.500 e 1.700 pés, com a visibilidade de 5.000 pés. Ajuste a 1.017, no 097. O vento no momento é de 170 graus, com 14 nós. Porém, estamos tendo uma rajada de até 25 nós, está variando entre 12 a 25 nós. Oceania 6224. E a pista está molhada. Completa a horta aqui, comércio. E aí vamos prosseguir até Itap, ser autorizado, que é o 0770, certo? Itap 70, afirmativo, está autorizado. Então vamos completar a horta. Aliás, pode girar agora para a direita e sair para Itap, até o 0770. Afirmativo, está autorizado, curva à direita e prosseguir em Itap. E Itap, essa é a tua esfera? Aí eu falo com o senhor um pouquinho antes. Até prosseguir, senhor, mas eu me chamo. Ok, senhor. Voo no 8, só está prosseguir para a aproximação. Ok, na proa de pelo, desça para 4 mil pés, ajuste o altímetro no 09. Voo no 8, na proa de pelo, desça para 4 mil pés, com 16. 34, companhia. Controle, o Rio 5972. Qual que é a sequência na nossa frente aí? Comandante, o senhor seria o número 4 para a pouso, eu estou trazendo um visual para a pista no 7, depois vai ser o Gol para a pista 10, e nós temos o Oceaner, que vai confirmar se vai prosseguir para a pouso ou vai fazer espera em etapa. O senhor seria o número 4. Salvador, o azul 4235, o senhor está pedindo nível 250. Gente, inicialmente suba até o nível 190 e aguarde autorização para o 250, 4235. 190, 4235, gente. Azul 2782, curve agora à direita na proa 080, direita 080, reporte modificação. Limite dessa proa é a radial 350 do VR Salvador. Gente, proa 070, reportará a modificação, limite dessa proa, confirma? A proa é a 080. Proa 080, direita 080, limite da proa, radial 350 do VR Salvador. 00, limite a radial 350, o azul 2782. Estou aguardando a modificação para prosseguir pouso visual na pista 17, ok? 7, 2, 7. Contra o no 388, não vai ter condições do apelo, é possível interceptar o localizador pela pela 170. Tuca, Jamo, Caju. Aciona 5533, controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife, nível 330, decola da pista 90, curva esquerda, Napuca, Jamo, Caju, via Perzulu 17. Transponder 5533 e controle 1208 para o 3330. Para o 3305, portão 5, semi-pronto, puxa o back acionamento. Sim, 3305. 170. Gol, 1-8-8-8. Permanece autorizado até 4.000, 1-8-8-8. Autorizado, 3.000 pés, ajuste 1.016. Seria 3.016, por 170, 1.882, autorizado. Você poderia confirmar para o Chanel 6224 agora as condições? Alguma aeronave aproximou? Não, não. A aeronave, a primeira aeronave que vai aproximar para a pista 190 será o Gol 1888. Está a 13 milhas a noroeste da posição Duna. Vai ser a primeira. E temos uma outra aeronave, o Azul 2782, um ATR-72, que está prosseguindo visual para a pista 17. Ah, 7-6-2-2-4. Júlio, Azul 2782 para acostamento de hélio. Ok, Azul 2782, plano modificado 0057, está autorizado a descida para 1.500 pés. Já está visual com a cabeceira 17? Afirmo. E prossiga visual, final da 17, chame a torre 1.8, décimo 95. Sente, torre 1.895. Você prosseguir para 050, Chanel 6224. Autorizado, 050, 6224. Foi Salvador, o 2782 azul, tá uma base pela direita para 197. Azul 2782, reporte final de 5 milhas na 197, forma um Boeing 737 da Gol, já 2 milhas para ingresso final ILS próximo à Duna. Reporte final de 5 milhas, provável 360 para a esquerda. Excelente, portará o Azul 2782. Sábio 6224, após o Arduino, senhor. Voa pro 30? É, pro 30 aí por um minutinho e voa Duna, 6224. Ok, tá autorizado, pois está voa pro 30. Porém, reduz a sua velocidade, porque o Gol ainda está a 7 milhas para a posição Duna. Estou reduz aí para 1.80 mais, 6224. Vamos reduzir aqui a 6224. 1.888, reduza para 1.70 mais. 6224, 1.888. Autonomia de 5 horas e 40. Criado, 6393. Onde é livrado a 3.000, 2.000, 6.224? 3.000, 6.224. 1.888, reduza para aproximação, 1.888. 1.888, reduza para aproximação. Chanel 6224, reduza também para aproximação. Vai reduzir a 6224, vai manter a proa aqui por mais um minuto após voar. Ok, ciente. O tráfego que o senhor vai, que o precede, está na sua posição agora 2 horas a 5 milhas. Sua direita 5 milhas, passando 3 mil, em descida para lá 2 mil pés, um Boeing da Gol. Certo. Confirmada o táxi é pela pista agora, senhor? A Alfa está toda fechada, não, né? Não, não, a taxi tá normal. Final de 5 milhas, o Azul 2782. 2782, o altímetro 1.0 no meia. Devido agora à aproximação, duas aeronaves para 1.0, façam 360 pela direita, reporte interceptando a final do 1.7. 7360 pela direita, reportará interceptando a final do 1.7, 2782. Corrigindo pela esquerda, Azul 2782, corrigindo a curva pela esquerda, reporte ingressando no final do 1.7. Vai ganhar a outra, olha lá. 7782. Salvador, Gol 138. Boa noite, Gol 138, forma o traço agora à esquerda, mantendo 1.500 pés, uma TR da Azul, um Alfa Tango 72, mantendo o setor norte, aproximadamente 5 milhas, não interfere com a aproximação. Reporte visual com campo, altímetro no 0, no 6, foi reportado turbulência forte na curva final no 0, a intensidade do vento variando de 1 5 nós até 2 0 nós com 20 nós. Esse reporte foi recente ou tem algum tempo? 888, já uns 20 minutos já a turbulência. Ah, sim. Sou eu, a chamada 63, eu não treino, estou espera totalmente pronto, decolagem imediata, se necessário. 63, mantém a posição aguardando. Autorizada, Azul 4980, chame táxi. Salvador, confirmo mais um 360 pro Azul 2782. Firmo, novo 360, Azul 2782. Segundo tráfego, agora já uma milha de duna. Já em aproximação ILS. E provavelmente será o número 3 para aproximação no momento. Ah, se a gente precisar fazer mais um 360, a gente vai ter que alternar o 2782. Torre Xanero 6224. Xanero 6224. Reporte passando o externo e visual com campo. Altímetro no 0, no 6. Reportado turbulência forte na curta final no 0. Agora chuva leve sobre o campo. Alô, 0 no meio. Boa noite, 88, tá visto a 907. 888, pouso autorizado na 1-0, o vento 1-7-0 graus com 1-5 nós, com 15 nós, pista molhada. Teste de prepouso na 1-0, boa noite, 88. O 272 está completamente visual com o 7 da presente aqui. Vou prosseguir para pouso. Viu 5972? O 5972 aguarde autorização. Informação, as condições que o Gol encontrou no pouso? Pousando agora, aguarde, viu 5972. Azul 2782 na escuta, torre. Torre, o 2782 está na final de 5 milhas completamente visual com o nosso 7. Autorizar, a gente consegue para pouso. Senão a gente promete ao match aí. Match negativo, Azul 2782, completando 360, chama o controle 120, decimal 8, operação IFR no momento. Sente, o 2782 está prosseguindo com o controle. Torre, Salvador, 3605, 05. 3305, portão 05, autorizado, chame táxi. Portão de vexamento, 3305. Prossegue táxi na minha escuta via taxoia Eco, após Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Eco, Alfa, reporte antes da Juliette. Depois. Primeiro, teve turbulência na curva final, Gol no 888, gentileza? Turbulência leve na final, então, Gol no 888. Certo. Confirmando o Eco e Alfa, mantendo a sua explosão 822. Firmo. Pois, quando atingir, curva via direita, corrijo, esquerda, na proa 280. S2000, quando atingir, esquerda 280, Azul 2782. Para visual, 6224, tem livre pouso? Lameador 24, turbulência leve na curta final no zero, fica atento. Livre pouso, pista 1 no zero, vento 1 no 70 graus, com 1 no 8 nós, 18 nós, pista molhada. 7-6-2-0-4. O 2 já tem condições de voar agora na proa 260? Afirmativo, 260. Esquerda 260, o 2782. 260, 2782. Controle o Rio 5972, o gol encontrou turbulência forte na curta final. Gol? O Rio 5972, o gol pousou há pouco, encontrou turbulência forte na curta final. Foi. Informou de leve a moderada, turbulência de leve a moderada, na curta final. 5972, informa que agora a operação é instrumento, teto de 900 pés com 5 mil de visibilidade. Não chove sobre o campo e a pista está molhada. 972. Está com 1 no 5, 7 a bordo, autonomia para 3 horas e 30 minutos, alternando Maceió. 1 no Oxanamedor 24, corrigindo, solo 09, à direita na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 24, a curta final, turbulência forte. Certo. 4980 copiado à direita via Indy Alpha, ponto espera do 10, reporte pronto, altímetro no 0, no 6. 4980 ciente, via Indy Alpha, ponto espera da 10 lá, vai repassar pronto. Bono 888, Juliette, portão 09, autorizado. Juliette, portão 9, 188. R63, 13. O vento 1 no 80 graus com 1 no 5 nós, com 15 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, chama 3 no 3. Sussan 3305, 1-60 a bordo, 3 horas e 45, Fortaleza. Sussan 5, prossegue ataque. Frente, segunda direita, via Indy Alpha, reporte com espera da 10, pronto, altímetro no 0, no 6. Indy Alpha, no 0, no 6, até o 3305, reportará. Sussan 224, visual esquerda com Airbus da TAN iniciando o táxi, na saída do Pátio 3. Afirmativo. Na 624, ingressa Juliette, dê passagem ao Airbus e após prossiga para o portão 04. Juliette, na passagem Airbus na Juliette, 7-04-62-34. 4-9-8-0, está na ponte, espera do 10, final. 4-9-8-0, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 10. Alinha bem na 10, azul 4-9-8-0. Na 63, 13, decola 1-1, no controle 20, décima 8, tem um bom voo, boa noite. Boa noite, obrigado, 208. 240, 5972. Reduz, é para 2009, 5972. 5972. Controle, Charmin 3, ano 3, não, voo não, boa noite. 5972, desça para 3 mil pés, reduza para 2009. O Rio 5972. 3 mil, 5972, reduzindo 200 nós, o Rio 5972. Confirma ajuste 10 no meio? 10 no meio. 5972. Boa noite, Oceania 3 no 3, contato radar, suba via, saída Salvo 1 no nível 360. Sobe via 360, autorização, Luciano? Autorizo, estou autorizado. Autorizado, obrigado. Né? Corrijo, azul 2782, 47 para localizador, agora curva esquerda lá para o 150. Está autorizado o sinal ILS, reporte localizador. Esquerda 150, reportar o localizador, azul 2782. 110. 3305, mantenha a posição no ponto de espera. Reposição 4980, autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus com 14 nós. Decolagem pela 10 azul 4980. 50 com 970, confirma a frequência. Ok, nós estamos operando instrumento, teto de 900 pés com 5 mil de visibilidade, o ajuste altímetro no 0 no 6, temperatura no momento é de 24 graus, o vento, que é o problema no momento, está a 170 graus, agora está com 12 nós. Variando até 20 nós. O 970. Muito obrigado pelas informações. Decolos no 4, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 120, decimal 8, azul 409, 80, vamos agora. Utilizou o azul 2782. 2782, autorizado o final LS, chame a 2, 118, decimal 95. 295, boa. Está autorizado o final LS, desce para 2 mil pés, reporte localizador. Ajuste permanece no 0 no meio. 0 no meio autorizado, ILS, desce 2 mil, Rio 5972. Portal estabilizado. Controle Salvador, boa noite, o azul 4980, decola a saída PUCA, Caju, passa 22000. Azul 4980, contato radar, suba via, sai da PUCA, nível 330. Está autorizado os desvios e via necessário. 4980, ciente grato, sobe via, reportará de Deus. 2-7-2-3-2-4-0-1-6-0, ciente 7-2-3, boa noite, na chegada bom, se disse mantém o 060. É o 060 na bolsa, Bruno 7-2-3. 180, 180 com intensidade 9, variando a 13 nós, 13 nós. 72782. Obrigado, senhorita. É 3-3, autorizado Mótiva. Autorizado Mótiva, obrigado. É 3-3. 11-272. O 272 está visual. 11-272, pouso autorizado 9-0. O vento 180 graus com 12 nós, 12 a nós, pista molhada. Ciente, autorizado o pouso azul 272. 5972, localizador? Estabilizando o localizador, o 5972, a 2.7 milhas, 372. Ok, está autorizado o final LS, a torre agora no 8, decimal 95, o vento agora 180 nós com 10 nós, 180 graus com 10 nós. Ciente, 14, 895, 5972. Chanel 313, chame Recife, frequência 12835, a secundária 1251. Boa noite, é o Rio 5972, estabilizou ILS WISP, pista 1-0. Boa noite, Rio 5972, continua a aproximação, aguardando pista livre, chuva leve sobre o campo, forma foi cortar turbulência forte na curta final 1-0. Gente, 5972. 2782, no solo 1-8, prossegue via Alfa, quilo parte 3. Prevista a posição 2, Lima, do Pat 3, atento ao balizador. Confirme as condições na curta final no zero. Tá, só um pouco de turbulência. Só um pouco de turbulência, mas não estava tão forte. Gato, prossiga. Alfa Kilo 2, Lima, posição. Boa noite. Alfa Kilo 2, Lima. Não tem escuta dado por enquanto. Oi, boa noite. É o Azul 4959. Pode confirmar o vento da presente? Vento 180, está bem estável no momento, 180 graus, com agora 14 nós. 180 com 14, obrigado. Visado pouso, Rio 5972. Está visão? 72, está visão? Negativo. Campo à vista, o Rio 5972, avistou a mil pés. Grato, Rio 5972, pouso autorizado, 1-0, pista molhada. O vento agora 180 graus, com 1-3 nós, com 13 nós. E atento à turbulência moderada, forte na curta final, 1-0. Gente, pouso autorizado, pode aumentar o brilho da pista, por gentileza? Aumentar o brilho, é isso? Afirmativo. Torre Azul 2 2781 82. Azul 2782. Prossiga. Acho que o seu sinalizador está em outra posição lá mais à frente, confirme. Está na 3 Lima. Sim, pode seguir o sinalizador, com gentileza. Segue o sinalizador, obrigado. Beijo. Alinhar e manter, pista no zero. Alinhar mantendo no zero, 0-3-3. O 970, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, aposta o localizador. Ajuste o altímetro no 016. Coro 016 para 2 mil pés, livre ou LS, no 970. Azul 4980, chame Recife, frequência 12545. Seta Recife, 125, decimal 45, 4980, uma boa noite. Boa noite. Controle, tomando 3178, boa noite, 3180. Boa noite, está 3178, acione a identificação, chegada a voo médio 1, desça via até nível de voo 050. Ajuste o altímetro no 0 no meio. 1723, está autorizado 4 mil pés, altímetro no 0 no meio. Acendeu no 0 no meio, voo 973. Controle de 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178, 3178 Diminua mais. Tá bom, agora obrigado. 3305 autorizado, decolar, pistão no zero, o vento 180 graus, uma dúzia a nós. Eu vou quase pistão zero, seu 3305. Autoriza a drone da presente para o voo 974. Confirme que modulou para o controle? É o voo 1970, solicita a drone da presente, senhor. Ok, está autorizado, desce para 2.000 pés, 1970. Mano Duna, devido a formações, deixamos para 2.000 pés, 1970. Controle 120, décima 8, tomou, boa noite. 08, boa noite. Controle de Salvador, boa, até 3605, passando 2.200 pés, solicita de ver se eu vi a informação para 85. 6224, prossiga. Ah, pronto para a hora Caju, nível 230. Vou manter para o 085. Está livre de desvios, 3305. 3305.